programa a seguir tem conteúdo, apresentação e produção independentes, sob a responsabilidade dos seus idealizadores. Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Produção e apresentação do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia, meu sertão, bom dia, meu povo araripiano, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Voluntários da Pátria, nesse programa Mulheres do Sertão, programa que é uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular, em parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe, mas um programa que também é acompanhado através do aplicativo da Rádio Voluntários da Pátria, nesse mundo de meu Deus, né, não, Cidinha Medrado? E hoje a gente inicia nosso programa agradecendo a audiência que temos há alguns anos, né, desse programa, agradecendo a todas as mulheres que fazem parte do Fórum de Mulheres do Araripe, a todos os parceiros e parceiras da região do Araripe que têm contribuído para que a gente mande esse programa ao ar. E hoje eu quero mandar um abraço bem especial para as mulheres das serras que estão iniciando a segunda etapa de um curso, né? Um projeto Convergir Mulheres Mandiocultoras, e algumas companheiras nossas estão por lá trabalhando hoje. Por isso que eu estou aqui fazendo o papel de Vera Guedes, viu? Mas eu não sou Vera Guedes, eu sou Tica de Neri. Então, um abração para vocês. Hoje a gente está aqui com Cidinha Medrado, que apoia a gente, nossa amiga Cláudia Xenofonte está aqui também, que é do Fórum de Mulheres e do Grupo de Mulheres Jurema. Estamos aqui com nosso amigo Dr. Otávio, que vai estar falando um pouco com a gente. Daqui a pouco, Cláudia vai estar entrevistando ele. Temos a nossa amiga Expedita, companheira Didi, né? Do Sindicep, e também Ana Alberga. Então, o nosso estúdio hoje está super recheado. Vamos iniciar dando bom dia, doutor Otávio. Bom dia, doutor. Bom dia, minha cara Tica. Bom dia, Cidinha. Quero aqui agradecer o convite da Rádio Voluntários, na pessoa de minha amiga Gésia, que quem primeiro me fez o convite aí. E mais uma vez a gente participa, sempre que chamado, para falar a respeito de assuntos referentes à saúde da mulher. Quer dizer que sempre que aqui for chamado, virei para falar algo que possa ser útil para a saúde das mulheres aí do meu Araripe e do Brasil, enfim. Pois é, a gente costuma dizer, sou muito suspeita para falar, mas eu acho que eu sou a pessoa mais indicada para falar da sua competência, o quanto você é uma pessoa jovem e sabe trabalhar e é um muito humano. Eu devo muito, eu acho que eu estou viva hoje, graças a Deus, depois a você, né? já me tirou de um bocado de aperreio bem forte, mas há outras pessoas que a gente tem enviado, tem voltado com a mesma satisfação. E para mim é muito gratificante ter você aqui no nosso programa. Eu não sei se é a primeira vez, acredito que sim, mas para falar de um assunto que a gente ainda não domina muito, que é a questão da endometriose, né? E daqui a pouquinho nós vamos estar falando com você. Vamos dar bom dia a Didi, né? Didi, que no segundo bloco vai estar falando sobre... Eu coloquei, Didi, nossa resistência, o tema que nós vamos estar falando, porque nós vamos estar falando sobre nossa forma de nos organizar e de lutar pelos nossos direitos. Bom dia. Bom dia, Tica, né? Bom dia, doutor Otávio. Né? Todo mundo fala muito bem do senhor e a gente vê assim, pela pessoa que você é uma pessoa simples. Geralmente são as pessoas humildes que desenvolvem um bom trabalho, né? É bem aceito. Cláudio, todo mundo. E é isso mesmo, Tica, é resistência. A gente tem que resistir a cada momento, porque não é fácil para as mulheres enfrentar esse mundo aí, né? Tanta exclusão de direito, até de saúde, de chegar a ter saúde de qualidade, porque nem sempre a gente tem bons profissionais, a exemplo do médico que está aqui na nossa frente, bem recebido. Ana Alberga? Pois é, vamos ouvir nossa jovem e guerreira Ana Alberga, né? Bom dia, Ana Alberga. Bom dia, Tica, bom dia a todos que estão aqui no estúdio e bom dia a você de casa. Saudações combativas a todos os companheiros e companheiras que estiveram com a gente ontem na resistência contra essa política de retrocesso, de retirada de direito. E a gente quer dizer que a luta continua, a gente ficamos lá até 5 horas e estamos aqui hoje novamente para dizer que a gente está resistindo e ativo na luta. Então, companheiros, posteriormente a gente vai estar aqui falando e vocês fiquem aí ligadinhos e vamos escutar aqui as dicas do doutor, que eu também preciso ouvir, né? Muito obrigada. Pois é, isso aí, Ana Alberga. Vamos dar bom dia, né, à nossa amiga Cláudia Xenofonte, de tantos os momentos e de tanta resistência, né, Cláudia? Olá, bom dia, Tica, Cidinha, as companheiras de luta, Alberga. Didi, se pegar agora o teu nome, doutor Otávio, bom dia, bem-vindo ao nosso programa Mulheres do Sertão. E é muito bom ter um médico à disposição de nós mulheres para nos informar, né? Um assunto tão corriqueiro na nossa vida, a história da endometria, e agora a gente vai ter a oportunidade, não só nós aqui que estamos no estúdio, mas as ouvintes e os ouvintes também, de entender um pouco o que é essa história da endometria nas nossas vidas, né? Isso, e aí vamos aproveitar, já que eu estou no microfone, vamos dar o nosso bom dia à Cidinha. Bom dia, Cidinha, que ontem recebeu o governador aqui bem pertinho dela. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Tica, Ana Alberga, Didi, doutor Otávio. Quero deixar um abraço para todo mundo. Bom final de semana. É sempre muito bom debater os assuntos da saúde, né? Da saúde da mulher e serem esclarecidas várias dúvidas. Esse assunto da endometriose, que é um assunto que avança, né, a cada dia, que as pessoas achavam que era um assunto que não se comentava muito, mas hoje ele está muito mais presente. É bom que hoje as pessoas aproveitem a presença do médico hoje, que saiu de do seu dia de trabalho, de descanso, para estar aqui trazendo as informações, né? É muito bom estar com vocês de novo. É isso aí, minha amiga Cidinha Medrado. Então, minha gente, fiquem por aí no pezinho do rádio ou com o celular na mão, ouvindo através do aplicativo da Rádio Voluntários da Pátria, nesse programa Mulheres do Sertão, esse programa que é tão nosso e é para nós. Então, a gente vai ouvir uma música, oferecer para todas vocês, parceiros e parceiras, todas as pessoas que fazem o dia a dia dessa nossa luta, dessa nossa resistência, dessa nossa busca pelo saber e dessa nossa resistência para separar o que é de bom nesse saber e fazer valer. Então a gente vai de música, e a música quem está oferecendo para vocês é Cidinha Medrado. Vamos de música, Cidinha. Pois eu sou desatador de nó. Conheço cada palmo da ladeira na estrada de quem ficou só. Sou tempo. meu pensamento, eu sou desatador. Eu vim pra quem jogou na ribanceira toda mágoa, todo desamor. Eu vim pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador. Sei de tudo quanto por aqui passou, do grão de areia até o infinito mais bonito, eu sou o Criador. Eu sou vontade de amar a quem ainda não chegou. Eu vim pra quem me chamou. Nó, eu sou São 9 horas e 47 minutos e a gente voltando ao ar com o programa Mulheres do Sertão. Esse programa tão nosso, né, Mulheres do Sertão? Nós vamos abraçando vocês, mandando um abraço bem especial lá para a Passagem de Pedras, as meninas que sempre nos acompanham, Grupo de Mulheres de Granito, Grupo de Mulheres Santa Maria e todos os outros grupos de mulheres aqui na região do Araripe que nos acompanham. E a gente continua aqui com o Dr. Otávio, que vai falar pra gente sobre endometriose. E eu gostaria de saber, Dr. Otávio, o que, que a gente pode compreender por endometriose? Mais uma vez, bom dia, minha amiga Tica. Endometriose é um dos assuntos mais atuais e mais comentados, né, porque melhorou-se a capacidade de dar o diagnóstico e de entender o que é a doença, como ela se manifesta e a maneira como você trata ela de maneira eficaz, de modo a controlar os sintomas da paciente para que ela tenha uma vida melhor. Mas definindo a sobremaneira de como o que é endometriose, endometriose nada mais é do que uma doença crônica inflamatória da pelve, normalmente da mulher, que se caracteriza pelo implante das estruturas endometriais da parte de dentro do útero, da camada interna do útero, desse implante fora dele, em outras estruturas, na região de fundo de saco vaginal, na região de intestino, na bexiga e até em órgãos mais distantes, como pele, implantes em fígado, nos ovários, né? E isso se manifesta por conta normalmente do que a gente chama de menstruação retrógrada ou refluxo menstrual, né? Então, durante o período menstrual, a mulher começa a menstruar. Então, é uma doença que se caracteriza na fase de menstruação da mulher, não se manifesta na menopausa, também não se manifesta nas meninas que ainda não menstruaram, mas é uma doença que a gente diz que é do menacme, do período menstrual da mulher. Durante esses períodos de menstruação, acontece o que a gente chama de fluxo retrógrado da menstruação. Essa menstruação cai na cavidade, na barriga da mulher, na cavidade abdominal, e aí por falhas diversas, condicionadas do ponto de vista genético, de raça e algumas coisas que não cabe aqui salientar, mas esse endométrio ele implanta em outras estruturas e provoca essa doença chamada de endometriose. As manifestações clínicas, basicamente, dor pélvica crônica, que é a mulher que tem dor no pé da barriga cronicamente, aquela menina que o tempo todo está com a barriga inflamada, o pé da barriga doído, sem uma causa justificada, mas que na maioria das vezes vem associada à dismenorreia progressiva, que é aquela dor ao menstruar de forte, de moderada a forte intensidade, né? E que piora com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos. Além disso, outra manifestação clínica típica da endometriose é aquilo que a gente chama de dispareunia de profundidade, que é a mulher que tem dor ao ter relação sexual. Quando a gente pega uma menina, uma jovem, no menacme, no período menstrual, que a gente chama, e ela tem essa tríade, dismenorreia, dispareunia de profundidade, dor pélvica crônica, a gente sugere clinicamente que ela tem endometriose e aí parte para a investigação definitiva. Ô, doutor Otávio, existe uma idade em que apresenta mais esses casos ou vai depender da mulher? Não depende de fatores de idade, depende da fase da vida. Então é o que a gente chama de uma doença do menacme, do período menstrual da mulher. Ela não se manifesta após menopausa e também não se manifesta em meninas que ainda não menstruaram, antes da menarca, antes da primeira menstruação. Porque é uma doença que a gente diz que é estrógeno dependente, depende do hormônio feminino que se manifesta no período do menacme. Muito bem. Doutor Otávio, e qual a relação dessa doença, né, da endometriose, com a gravidez? Porque a gente escuta muito, às vezes, a gravidez tem a ver, a mulher pode engravidar tendo endometriose, como é isso? O senhor pode explicar pra gente? A confusão não é essa. Na verdade, a gestação, a gravidez, ela ameniza o quadro de endometriose, porque a endometriose responde muito bem a um hormônio que existe na gravidez, que é a progesterona. No entanto, é o inverso, a endometriose atrapalha a mulher de engravidar, porque uma das manifestações da endometriose são aderências pélvicas, e essa é a principal e a mais grave manifestação da endometriose, que aí aderência na trompa, aderência em intestino, aderência na bexiga, e muitas vezes isso é a principal causa do fator tubo-ovariano de infertilidade na mulher. Então, é uma causa importante de infertilidade que carece de tratamento, e muitas meninas procuram a gente e a gente tem que encaminhar, referenciar os serviços de fertilidade, porque tem endometriose grave, o que a gente chama de pelve congelada, a trompa toda tortuosa, aderida, e lá não passa óvulo, não passa espermatozoide, e a mulher não tem sucesso tentando gravidez há anos a fio e não consegue, né? E só para um termo epidemiológico, um dado epidemiológico, estima-se que 10% da população feminina no menacme seja atingida por essa doença. Então, basicamente, uma em cada 10 mulheres tem endometriose e muitas vezes nem sabe. É, existe tratamento, né? Você falou que é uma doença crônica, mas os tratamentos mais eficazes? Veja, com certeza. A medicina evoluiu muito, como a ciência de uma maneira global, e o tempo todo se tem buscado medicações cada vez mais eficientes no combate à endometriose, mas hoje a gente busca muito controle clínico, que é basicamente o manejo da dor. Então a gente parte aí basicamente para o tratamento de endometriose com medicações hormonais, e aí a gente passa desde os mais simples, anti-inflamatórios para o controle de dor, se a manifestação é leve, mas também pode iniciar o tratamento com anticoncepcional, contínuo ou com pausa, ou cíclico, que a gente chama, e o anticoncepcional também consegue um manejo da dor. Os derivados da progesterona, que são os progestagênios, que são anticoncepcionais também, e que tem eles injetáveis, aqueles trimestrais, né, que podem ser utilizados, mas também tem umas drogas novas aí, que é o megestrol, tem o dienogeste, que são algumas drogas que são utilizadas de maneira ampla para conduzir melhor a dor. E dependendo do caso, a cada caso merece uma abordagem diferente, a gente tem umas drogas um pouco mais caras, que são medicações mais potentes, hormonais, que a gente chama, e a gente consegue fazer ela normalmente injetável a cada mês ou a cada 3 meses, que são medicações de alto custo e que normalmente estão disponíveis na farmácia do estado para liberação de medicamentos excepcionais, tá certo? Mas a outra parte do controle farmacológico, se a gente não consegue um bom manejo clínico da dor, dos quadros de aderência, de infertilidade, é o manejo cirúrgico da paciente, que é feito por videolaparoscopia. Entra-se na barriguinha da mulher, através de uma câmerazinha, detecta-se os pontos de endometriose, os focos de endometriose, os focos de aderência, e aí se promove diversos tipos de cirurgia, a depender de cada caso. Doutor, quando então, quais são os sintomas que a mulher deve estar atenta para dizer assim, preciso procurar realmente um profissional? Porque assim, o senhor sabe que é costume das mulheres ir para o chazinho, né? O chazinho que a vovó ensinou, a mamãe ensinou, e amenizar. Então, a questão de cólica, tantas pessoas sentem cólica terrivelmente, de chorar, algumas mulheres até desmaiam. Então, seria já um ponto, um requisito? A dismenorreia grave, né, como a gente chama, a cólica menstrual grave, é um ponto que chama a atenção da gente, mas ele isoladamente, na maioria das vezes, é só dismenorreia mesmo, só cólica menstrual. Na maioria das pacientes, a gente tem essa tríade clássica, ou pelo menos a dupla. Então eu tenho a dismenorreia, tenho a dispareunia, que é a dor ao ter relação, ou tenho a dor pélvica crônica, que é um sintoma muito frequente. Então, se está presente a tríade, está muito clássico do ponto de vista clínico a endometriose. Dor pélvica crônica, dismenorreia grave, de moderada a grave e progressiva, e dispareunia de profundidade, são clássicos de endometriose. Normalmente eles vêm acompanhados um do outro. Dois ou três sintomas, raramente apenas um, mas também é possível. Temos ainda mais dois sintomas clássicos, e a gente chama de disúria menstrual, que é a paciente que sente dor ao urinar durante o período menstrual. Disquesia, que é dor, desconforto pélvico, dor lombar, ao evacuar durante o período menstrual. Então, disquesia menstrual também é um sintoma clássico de endometriose, e aí é porque a endometriose já está abraçando o intestino, já está abraçando a bexiga e começa a provocar sintoma urinário e sintoma intestinal. Muita informação, né? Doutor, tem duas perguntas aqui. A primeira é o seguinte: exercícios pélvicos podem melhorar a vida de quem tem a endometriose? Sem dúvida, entra no manejo clínico da dor também. Então a gente vai desde a acupuntura, atividade física, e tem algumas terapias, terapias ocupacionais, terapias relacionadas ao manejo clínico da dor da endometriose, que podem aliviar, sem dúvida, e está lá descrito no livro como possibilidade de terapia. Não são as mais eficazes, mas ajudam, sem dúvida. Ok, e a outra é: qual a principal perda para quem tem a endometriose? Na verdade, o que a gente tem como principal perda é qualidade de vida mesmo. Então, não é fácil você viver diariamente com dor no pé da barriga. Quando chega no período menstrual, você tem um período de cólica mais acentuado, está sempre procurando o hospital. Durante uma coisa importante na vida da gente, que é o ato sexual, a gente ter dor, desconforto quando era para ter prazer. Então, na verdade, a grande perda da mulher é perda de qualidade de vida. Mas também temos que lembrar do quadro de infertilidade, que é muito importante também para os casais, né? Então, basicamente, perda de qualidade de vida, infertilidade. Ô, doutor Otávio, uma pergunta que seria no início do programa, mas que eu me passei. Mas eu sei que você fez um trabalho belíssimo na maternidade Mãe Coruja. Estou aqui para constatar, né? Mas que no momento você não está mais lá. Onde a gente pode te encontrar agora? Tem alguma atuação na rede pública ou só na privada? Sim. A gente continua trabalhando e... Hoje eu tenho dois vínculos de obstetra no estado. Um deles é evoluindo a maternidade, dando as altas. Eu sou diarista, mas não estou mais presente no plantão da maternidade Mãe Coruja. O trabalho da gente hoje é na evolução, dando as altas da paciente. E, na verdade, a gente tem um contato diário na maternidade Mãe Coruja, que eu gosto muito de fazer aquele contato, de acompanhar o puerpério, o pós-parto, o pós-operatório das pacientes lá da maternidade Mãe Coruja. E começamos a desenvolver, a partir desse mês, um trabalho dentro do alto risco lá no AMI, para ver se a gente diminui um pouco aí, ou ajuda o Araripe a diminuir um pouco a parte de mortalidade materna e fetal, que estava alta, a gente estava com uma dificuldade no controle disso daí. A gente está tentando lá, junto com a Santa Casa, com a maternidade Mãe Coruja, com a diretora Sami, fazer um trabalho de redução dessas taxas, que é uma coisa extremamente importante. Então, esse é aquele atendimento que todos os municípios do Araripe têm uma cota para enviar as mulheres... Exatamente. Em gravidez de alto risco, né? Exatamente. O outro trabalho que a gente faz é o trabalho de consultório na clínica Multimed, de frente ao regional, né? Que a gente faz o atendimento lá terça, quarta e quinta. E num desses atendimentos a gente faz exatamente a pesquisa de endometriose por ultrassom, que é um ultrassom um pouco diferenciada, que pouca gente faz, mas que a gente teve a oportunidade, teve contato com gente lá em São Paulo, com o pessoal que consegue ver bem endometriose, e na verdade isso é um curso, e a gente fez, teve a oportunidade de fazer e trazer para o Araripe. Isso daí para mim foi extremamente importante, porque é um procedimento relativamente simples, de baixo custo, comparado ao que a gente tinha antigamente para dar diagnóstico de endometriose por imagem, que era basicamente a ressonância magnética de pelve. Hoje a gente tem de maneira superior a ressonância, em bons olhos, em mãos treinadas, né, o diagnóstico de endometriose profunda por ultrassom transvaginal. Ah, obrigada. Mas só uma pergunta, conhecendo a superlotação da maternidade Mãe Coruja e a ineficiência dos municípios na questão das casas de parto, se alguma mulher quiser fazer um parto na rede particular por você, existe uma maternidade que você trabalha? A gente tem um convênio e um trabalho já intensificado aí há 3 anos com a Casa de Saúde São José, em Araripina, e com o Hospital Santa Maria, onde a gente também vem fazendo um trabalho. O que é que acontece? É muito complicado você falar na questão de acompanhamento de parto, de superlotação, porque o que a gente tem realmente é uma dificuldade, uma deficiência de leitos em relação ao Mãe Coruja para a nossa região. A gente tem aí algo em torno de 300 mil habitantes aqui no Araripe, né? E a gente tem uma maternidade com apenas 17 leitos, então ela passou a ser insuficiente. E os municípios que assim, se diria insuficientes em seu trabalho para o atendimento à gestante, e realmente o são, porque é muito difícil você montar uma estrutura para o nível de cobrança que a gente tem hoje da comunidade, da população. Então eu acho que a grande referência realmente para o povo, para a gestante, é a maternidade Mãe Coruja, que é onde tem gente treinada, que é onde tem profissional teoricamente qualificado para fazer, para desempenhar aquela função. Todo dia a gente tem 2 obstetras, temos 2 anestesistas, temos pediatra lá de plantão, algo praticamente impossível de ser conseguido na rede pública de um município. Isso aí é, hoje, para a realidade SUS, hoje, é fantasia. O que dá para fazer em município, nos municípios menores, seria basicamente o parto sem distócia, sem complicação, que é até difícil de prever. Então, a gente teve um trabalho em Bodocó como diretor da maternidade lá algum tempo atrás, eu acho que é uns 6 anos atrás, e a gente sempre levava essa informação aos colegas. Ao menor sinal de complicação, transfira para onde resolve, que é o Mãe Coruja. Porque quando a gente transfere a gestante para o Mãe Coruja, na verdade, com toda dificuldade, com superlotação, com tudo isso, ela fica satisfeita porque ela sabe que lá ela vai ser melhor acolhida, mais bem acolhida. Ah, obrigada, doutor. Mas vamos ouvir uma música, um forró de uma nordestina arretada lá de Granito, Ana Paula Nogueira, que ela diz pra gente certidão nordestina. Vamos ouvir essa certidão nordestina. traços do meu avô. Em meu genoma pousou, seu DNA se afincou no chão da minha cantiga. Trabalho, verso, enxadeio, e quando vem no meio no céu, esqueço as fadigas. Pego a viola, então canto, porque cantando eu espanto as desventuras antigas. São 10 horas e 6 minutos e a gente continuando aqui com o programa Mulheres do Sertão, abraçando vocês que nos acompanham nesse sábado, né? Um dia um tanto frio, né, para a região do Araripe, tá bom hoje. E a gente continua aqui com o Dr. Otávio falando esse tema tão importante para a gente sobre a saúde da mulher. Falar da saúde da mulher é um tema que nos agrada e que faz com que esse nosso programa leve a informação que a gente mais precisa. É, eu vou deixar o doutor Otávio à vontade para algo mais que ele queira apresentar e a gente já agradece a sua disponibilidade, mas também eu te agradeço muito pelo trabalho belíssimo que tu tem prestado para a gente, viu, Otávio? Eu que agradeço o convite, minha amiga Tica, e agradeço ao programa Mulheres do Sertão, a Rádio Voluntários, pela iniciativa, por tentar e fazer, levar informação útil até a comunidade de Oricuri, do Sertão do Araripe. Parabenizar todas vocês pela luta, minhas amigas Cidinha, Cláudia, Ana Alberga e Didi, parabéns pela luta, continuem firmes aí, que é através de vocês que as conquistas para a população de uma maneira geral acontecem. Dizer que sempre que aqui for chamado, virei, estou à disposição, às ordens, a gente ajusta o tempo de acordo com a possibilidade e vem para prestar informações pertinentes à área da gente, que é ginecologia, obstetrícia, sempre que aqui for chamado, virei. No mais, é agradecer a todos pelo convite e mandar um grande abraço para minha amiga Gésia, que chamou a gente para vir até aqui. E, enfim, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigada para você e com toda certeza, Otávio, a gente vai estar te chamando, a gente vai estar te aperreando por lá, por onde você trabalha. Existe, a gente percebe muita necessidade das mulheres estar recebendo esse atendimento, não só no período da gravidez, mas também em toda a vida da mulher, né? No período fértil da mulher, as meninas também, que a gente não tem, assim, uma saúde, você sabe que especialista aqui é difícil. E quando a gente tem um bom, é claro que a gente vai estar indicando quem a gente conhece. Não quer dizer que não tenha outros bons, mas aqueles que estão mais próximos da gente são para vocês mesmo, que a gente vai estar mandando os recadinhos e a gente vai te aperrear muito. Muito obrigada. Edu, estamos às ordens. Então, grande abraço a todos. É, só assim, eu já lhe conheço por nome, né? Gésia tem falado e a gente sabe do seu compromisso enquanto profissional aqui no Araripe. Eu estou realizando uma formação com mulheres sobre os direitos sexuais, direitos reprodutivos. E a gente escuta muito nesse sertão aqui as mulheres com necessidade de informação, né? de informação, de assistência mesmo humanizada. Quantas mulheres estão aí nesses hospitais, nessas maternidades, nos PSFs, sendo recebidas de forma muitas vezes grotesca, né? Onde as pessoas tratam mal. E ter um profissional como você, porque não é a gente do movimento de mulheres que diz, mas é a população, principalmente a feminina, que traz muito isso. Então é muito bom a gente ter um profissional que entende que, além do dinheiro, o dinheiro não é só importante, é importante, mas o tratar humanizado, o receber, o respeitar, o ouvir o falar, é muito importante. E você tem conseguido no seu trabalho fazer isso. Então, parabéns. E a gente, com certeza, do Movimento de Mulheres, do Fórum, a gente vai estar lhe chamando, porque é muito bom ter você, ter o doutor Adalto, que é outro parceirão da gente, né, que está sempre à disposição também. Então, parabéns pelo trabalho e continue, que esse é o caminho. Muito obrigado. Eu acho que o segredo é fazer aquilo que você gosta e se entregar a isso daí com muito amor, com muito afinco, com muita fé. E eu só faço exatamente aquilo que eu gosto, que é trabalhar com um grupo de mulheres, trabalhar com gestante e tentar promover saúde e bem-estar para as mulheres aí. Enfim, é isso aí. Então aí, doutor Otávio, você abordou muito bem esse assunto para a gente. Estamos satisfeitas. Em outros momentos vamos ver outras pautas para estar discutindo aqui com você. E agora nós vamos passar para as meninas, né, que estiveram ontem nesse ato de resistência, Sindicato dos Servidores Públicos de Oricuri, em parceria com outros movimentos aqui em Oricuri. Agora a gente segue conversando com Didi e Analberga. Didi, eu te pergunto, para você, o que significa fazer parte desse movimento de resistência pela garantia dos nossos direitos? É um compromisso imenso, Tica. Responsabilidade, né? Você tem que levar, infelizmente, em alguns momentos, a parte que compete a outras pessoas que ainda estão adormecidas, que ainda não entenderam que é necessário resistir. E é muito bom pelo outro lado, porque minha menina foi que disse: mãe, a senhora, ao mesmo tempo que vai lá lutar pro meio da rua, a senhora se diverte. Eu disse, com certeza. Porque eu sempre gostei da questão de estar correndo atrás de direitos, de estar reivindicando. Tem que ter pessoas que façam isso, né? Exemplo do que vocês fizeram hoje, trazendo esse método maravilhoso aí, esclarecendo a mulherada que é necessário se cuidar. E a gente precisa mesmo, Cláudia, de muita informação. Eu sou muito leigo nesse sentido. O atendimento não vem para a população. Você vê aí a mulher, você vai procurar fazer uma prevenção, não tem os profissionais. Nós não contamos com recurso suficiente para estar fazendo, né, particular, pagando mais um pouco, porque a gente já paga através dos nossos impostos, o nosso direito de ser bem atendida. Então fica geralmente também o atendimento às mulheres só na propaganda. Faça anualmente o seu check-up, se cuide, mas quando a gente procura os órgãos para estar realizando a prevenção, mamografia, a gente tem as portas fechadas. Então a mulher termina desistindo. Já tem uma resistência da própria mulher, que algumas são tímidas, né, de quem está procurando serviço apropriado, principalmente no tocante à prevenção. Muitas mulheres se fecham, você vê até professores que estão aí, muitos derram assim, a mente está mais aberta, que estudou, está estudando o tempo todo, que se fecha para a questão de procurar profissionais para a saúde. Então, parabéns a vocês por ter feito esse trabalho hoje, né, de trazer um profissional tão experiente, que é querido. No Sindicep a gente conhece o doutor Otávio por nome, eu até achei que era um senhor de idade, e a mulher do tempo todo falando, né? E um menino praticamente, né? Com muita responsabilidade. E é isso que a gente tem, que a nossa responsabilidade, o compromisso de estar correndo atrás do direito das pessoas, de estar dizendo, de estar continuando resistindo, até aprender a música de vocês, né? Nas ruas sem temer, sem vacilar. A Beatriz, outra cantando lá em casa, Beatriz, mãe, eu não canto e não. A gente quer dormir de noite, quer saber? Mas aí tá aí. Então, Didi, pra gente é uma satisfação muito grande a gente poder estar fazendo essa parceria. A gente vê o crescimento das mulheres que estão à frente de alguns organismos, tipo Sindicep, você e a Analberga. Eu estava elogiando hoje ali no particular e vou dizer que para mim é muita satisfação estar vendo vocês engajadas nessa luta, vendo o crescimento de vocês, porque vocês já eram professoras, mas a gente sabe que a nossa escola, infelizmente, não politiza as pessoas. E a gente cresce essa visão política dentro dos movimentos sociais, e a política faz parte da nossa vida. A gente não pode deixar dizer que não gosta de política, a gente tem que gostar. Porque ou a gente gosta e estuda profundamente, ou a gente não tem a capacidade de fazer uma crítica quando acontece uma reforma do jeito que está acontecendo as reformas nesse Brasil. Mas antes da fala de Analberga, eu gostaria de mandar um abraço bem especial para uma mulher de luta, uma guerreira de muitos tempos de luta, que a nossa amiga Dona Augustinha, né, que aniversariou agora, dia 4 do 5. Dona Augustinha é uma das referências que eu tenho no movimento de rua, então eu conheci ela fazendo resistência nos movimentos de rua, defendendo a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. E hoje eu acredito que se ela não tiver com 80 anos, ela está chegando a isso. E para a gente é uma bênção muito grande ter pessoas como ela, outras pessoas, seu Vicente e demais por aí, que a gente conheceu nessa resistência, Dona Expedita lá do Jacaré também. Então tem pessoas aí que nos ensinaram a ser resistentes. Então a gente precisa ter isso, mas a cada dia eu estou mais feliz porque, infelizmente, ontem eu não pude estar nesse ato, porque tinha uma agenda que eu não pude, de maneira alguma, desconstruir essa agenda, e eu tinha uma pauta fundamental nessa reunião de ontem. Eu tentei, mas não consegui, porque trazer pessoas do final do Araripe, que é muito grande, para discutir um tema, e de repente você levar eles para outra pauta também é difícil, mas eu me senti super representada. Fiquei muito feliz de saber que vocês estiveram lá lutando e resistindo, e é por isso que eu vou perguntar à Ana Alberga como foi que ela se sentiu ontem, dizendo ao governador de Pernambuco que não estamos satisfeitas com o que ele está fazendo com a gente. Me senti muito bem, Tica, muito fortalecida, né? O grupo de mulheres estava lá em peso, você não estava, mas tinha bastante mulheres lá para nos representar. E esse movimento ele vai permanecer. A gente escutou aqui sobre saúde, ouvimos aqui o doutor Otávio falar, e a gente também sabe que o nosso movimento também, a gente fez movimento contra aquela PEC do congelamento de gastos, escutamos sobre saúde, e é triste saber que os gastos com saúde e educação foram congelados por o governo federal, né? A partir do próximo ano, se a coisa está ruim, vai ficar pior. A gente pensa que não pode piorar, mas Michel Temer, né, sempre tem uma pior para a gente. Então, o nosso movimento foi excelente. Nós, juntamente com outros movimentos, que nós estamos unificados já, graças a Deus. O Sindicep está de portas abertas, o nosso auditório será palco da democracia e dos movimentos sociais. Já é e será muito mais. Então, sempre a gente quer fortalecer, se unir com todos os grupos, porque a gente tem um objetivo em comum, que é barrar esses retrocessos. Nosso movimento tem suas especificidades, mas barrar o retrocesso é um objetivo em comum que nós temos. Então, estivemos lá, entregamos uma carta pedindo um posicionamento do governador, que ele usasse a força política dele, Tica e meninas, para muitas coisas da nossa luta. E você, como ACS, o nosso primeiro ponto da pauta, Tica, é ele usar a força política dele para essa questão do piso salarial dos ACS e ACE, que a gente sabe que desde 2014 ele está congelado. Então, o primeiro ponto da nossa pauta foi esse. Então, tinha pauta para servidor público dentro das nossas reivindicações, para cultura, para saúde, para educação, para todas as áreas que a gente sente necessidade aqui no nosso município. Agora, o primeiro que a gente viu a necessidade, que a gente sabe que vocês estão aí, os ACS estão há mais de 3 anos sem receber um real de reajuste, né? E falando, curiosamente, hoje de saúde, né? Vocês fazem a saúde preventiva, cuidando, orientando. E eu não sei por quê, que é um dos profissionais que é esquecido, como também os agentes comunitários, a gente combate as endemias, né? De estar indo na casa das pessoas orientando. E a gente não poderia deixar de colocar em pauta, de se sentir incomodado com essa situação. Um dos pontos também que a gente fez na nossa carta, que a gente protocolou no documento, é a questão da construção de um hospital para mulheres. E a ampliação do Mamãe Coruja, né? Como o médico disse agora, os leitos são poucos, o atendimento não é. O município também precisa se organizar e oferecer serviço de qualidade, porque geralmente estão jogando os serviços para o município, mas não estão preparando o município para receber. A exemplo da rede de ensino, que foi jogada a grande maioria para os municípios, e nós não temos escola. Então, a saúde da nossa mulherada, onde a maioria das professoras são mulheres, problema de coluna, garganta, principalmente garganta, eu trabalhei numa escola onde eu tinha que gritar para ver se meus alunos conseguiam ouvir, entender alguma coisa. Tinha que desligar o ventilador, porque era terrível, viu? Que um professor dizia numa sala, saía na outra. E tudo isso vinha influenciar na saúde do trabalhador. E é por conta de tudo isso, Tica, que a gente estava ontem aqui de frente à rádio, resistindo, pedindo que não se tire direito, mas que amplie direito para todas nós mulheres, para todos os trabalhadores e para a população como um todo. Ficamos tristes ao ver alguns vereadores aqui, né, olhando e não reivindicando, não usando a fala, como você disse. É necessário que a gente esteja no meio político, que a gente se politize para ampliar direito, para ampliar os discursos, não para se ocultar, porque a gente vê as pessoas escondendo, infelizmente, pessoas que deveriam nos representar e que diz para o povo, eu estou lhe representando. Às vezes até aparece em foto, só que foto não tem efeito total, né? É necessário que a gente abra a boca, participe das discussões, igual nós temos feito, mostrando a nossa cara, embora tenham calado, a exemplo de ontem, eu não me canso de dizer, onde tentaram até nos tomar faixas, chegaram a pegar das minhas mãos. Eu perguntei ao soldado se ele quer estar contente com esses retrocessos, se ele quer trabalhar 20 anos a mais, Cláudia, né? Porque ele chegou a tomar a faixa da minha mão, dizer que eu iria ser detida se eu continuasse de frente à praça, porque eles não querem que o nosso movimento ganhe invisibilidade. Infelizmente para eles, nossos movimentos têm crescido cada vez mais, e um dos pontos é essa união. A gente está unido, mulheres, Caatinga, Sintep, associações, Todinho, que veio lá de Trindade, deixou sua agenda e veio fazer somar força. Isso foi muito bom ontem. E os estudantes também que estavam aqui nos ajudando, inclusive ameaçaram até de chamar o Conselho Tutelar para impedir que os jovens dessem seu recado, porque eles querem o que aí? Continuar nessa questão da escola sem partido, onde as pessoas têm que ter um esparadrapo na boca para se calar. E nós não vamos passar por isso, não é isso, Cláudia? Isso. Ontem nós ocupamos aqui a frente da Rádio Voluntários da Pátria. E quando eu digo nós, foi o movimento, os movimentos sociais, né? Não todos. Só de Ouricuri, mas do Araripe, como você disse. O MST lá de Trindade estava com a gente, então outros movimentos estiveram aqui somando, e a Nalberga disse uma palavra que eu acho massa, quando ela traz a história da unificação dos movimentos, né? Da gente juntar forças e somar, porque isso é que impacta, e a gente precisa estar junto, porque a gente está lutando por direitos, né? Por os direitos que estão sendo retirados da gente, cada um na sua especificidade, mas não deixa de ser uma luta coletiva e única de todas e de todos, tá certo? Então, ontem nós ocupamos a frente da rádio, incomodou muito, porque quando a comitiva chegou, quando o governador chegou, eles queriam aplausos, né? E a gente não estava para aplaudir, porque o governador, no Grito da Terra, que teve em Recife, ele disse que ia estar do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, ia estar apoiando, né? Ia ser contra essas reformas, tanto da Previdência como a trabalhista. Então ele se comprometeu no evento que teve do Grito da Terra lá em Recife. Só que no dia seguinte, ele também se comprometeu com o Michel Temer de estar apoiando as reformas da Previdência e trabalhista. Então, poxa, de que lado você tá, cara? Você tá do lado da gente, do povo, ou você tá do lado dos golpistas, né? Então a gente veio para as ruas ontem para fazer essa pergunta. Mas infelizmente nós fomos impedidas de falar, assim, de certa forma. A gente falou porque a gente não se cala mesmo. Gritamos. Mas teve muitos policiais, o exército, começaram a fazer ali barreiras para a gente não passar, né? Então, um lugar que vive aí desassistido de segurança. Ontem parece que trouxeram todo o exército e polícias de Pernambuco todo. Então, é um governo do povo e que botou polícia para separar o povo dele, né? Porque a gente estava ali, a gente não ia bater, a gente não ia fazer nada, porque não é próprio da gente, não é característico dos movimentos fazer isso, mas a gente queria sim dar esse recado. Depois, nós fomos para frente da escola Fernando Bezerra, onde ele chegou lá para fazer lá a sua agenda. Começaram novamente a nos empurrar, tirar a gente, empurrar no sentido, não foi de empurrão, mas de ir afastando a gente, porque tinha umas grades lá separando, e começaram a afastar a gente da porta, e foram afastando, então isso que aconteceu mesmo. Tentaram tomar a faixa da galera, das meninas do Sindicep, tá certo? E aí nós dissemos que a rua era nossa, que a escola ela era pública, que a gente ia ficar, que se ele não quisesse o povo, ele fosse para um lugar privado, porque quando ocupa o público, o povo tem que estar. Então nós falamos isso lá ontem. Vieram, quando os alunos começaram a aplaudir nossas falas, os caras tiraram os alunos da parte que era... Digamos que era a parte deles, não era a nossa, porque a gente não pôde chegar mais para perto da porta, porque eles colocaram as grades. E os alunos nos aplaudiram, eles mandaram os alunos sair de lá. E a gente achou, eu achei aquilo enquanto educadora, porque eu sou professora, sou educadora. E eu disse, essa escola é dos alunos e eles precisam e eles ficam aí, porque é deles. Ô, Cláudia. E aí, é só concluindo, Tica. E aí, os alunos vieram, então veio uns caras que estavam na comitiva procurar quem era professores e professoras, então, uma forma de repressão, né? Então, vieram procurar esses professores no meio da gente, veio procurar quem era o líder do movimento, e a gente disse, aqui nós somos o Movimento Social do Araripa, aqui todo mundo é líder, aqui não tem um não, aqui somos todos nós e todas nós, diste? Não, você estava relatando coisas aí que me deixou indignada. Eu ouvi muito bem pelas meninas nos programas que nos antecederam e que estão de parabéns pela abordagem. Foi muito bom os programas, bons. Desde o programa do Caatinga, o programa do sindicato, foram falas muito politizadas e muito firmes. E isso me deixa muito feliz enquanto militante, né? Eu faço como a história da terceira idade, já da militância também. Mas, diante dos dados que tem em Pernambuco de violência, eu fiquei abismada quando eu vi os vídeos ontem com aquela quantidade de carro do Exército. Se o governador diz que não tem condições, aliás, da polícia, desculpa aí o erro e obrigada Cidinha, mas da polícia, né? Então, até alguns dias atrás, a gente tinha dados de 1.522 assassinatos em Pernambuco, 497 estupros. E como é que não tem segurança para nós e vai ter tanta segurança para ele? O quê? O que mal nós iríamos fazer a esses parlamentares golpistas, viu? De passagem, golpista, descomprometidos, que só estão lá para receber o dinheiro que é pago pelos nossos impostos, que recebem muito bem para nos representar, que não nos representam é nada, eu não me sinto representada por eles, mas que a gente não ia atacar eles, porque não é do nosso costume. Então, eu fiquei indignada por ver aquilo. Olha, Tiki, e assim, esses números que você fala assustam. E eles, eu acho que não é um terço do que ocorre, porque muitos ficam ocultos, muitos não têm, não é divulgado. Tem mulheres que quando chegam nos locais para denunciar, elas são discriminadas, elas voltam com medo, porque alguns dizem, e o que, que você vem fazer aqui? Adianta alguma coisa? Em casos de estrupo, né, alguns dizem que é porque a mulher provoca, que anda de roupa curta. Então, assim, existem algumas seguranças que são só do salário, infelizmente, né, que é o caso do rapaz que quase mata o protestante lá em São Paulo. Deu uma pancada, o homem está aí, ainda até hoje está no hospital em estado grave. É isso que a gente tem que fazer. E Oricuri, Tica, tem que acordar Oricuri, as cidades vizinhas, porque a violência está grande. É roubo, é assalto, é muita violência e a gente não está vendo nenhum movimento dos nossos representantes no sentido de acabar com isso. Oricuri já tem que ter até investigadores para estar vendo essas questões. Então, meninas, eu percebo que quando a gente está junta, muitos assuntos surgem, a gente tem um acúmulo de necessidades de transferir para outras pessoas as nossas inquietações, a nossa fala, a nossa busca por direitos. Mas eu vou pedir para vocês fazerem a fala. Vamos dizer, não é final não. É só uma despedida por hoje para a gente voltar em um outro momento, continuar falando, porque a gente precisa mapear essas pessoas que estão do lado de quem não nos representa, né? Exato. Mas por hoje eu gostaria de agradecer a vocês e pedir para vocês ficarem à vontade para... Então, Tica, a gente tem conscientizado o povo, levado a nossa fala constante de conscientização, e a gente percebe que no parlamento a nossa voz é minoria, né? Só tem alguns tem uns partidos de esquerda defendendo o trabalhador, mas na rua nós somos maioria. Então a gente quer conclamar você que nos escuta, estejam atentos. Quando o sindicato for para a rua, os movimentos sociais, todos eles forem para a rua, se sinta convidado, porque nós estamos lá para defender o direito de vocês, de todos nós. E assim, os políticos, eles não estão fazendo esse papel. É por isso que a gente está nessa luta constante. E eu quero encerrar com o pensamento de Luther King, que foi um grande revolucionário, Tica. Que ele dizia que o que preocupava, e realmente o que nos preocupa, não é o grito dos injustos, não é aquele injustos parlamentares gritando, mas é o silêncio dos inocentes. Então não vamos nos silenciar, gente. Vamos para a rua, vamos gritar, porque só o povo na rua põe medo em político canalha. E Ouricuri já está com esse exemplo, viu? A gente já vê pessoas chegando pertinho da gente, que antes estavam lá na sua zona de conforto, quietinho. Eles já estão querendo dizer assim: ok, eu estou com vocês. Então, funciona. Se o povo vem para a rua, se o povo cobre, nós vamos continuar cobrando, as pessoas, a gente incomoda. Então, ou eles vêm, ou dizem assim: eu estou ao lado do golpista, eu sou um golpista. Porque se está ao lado, fica calado, é um golpista também. Obrigada, Didi. Obrigada, Analbergo. Obrigada, Cláudia. Então, valeu, Tica. A gente está sempre aqui para somar. Estamos na rua também para somar, né? Acho que o nosso recado precisa ser dado. Precisamos incomodar mesmo, né? Porque nós estamos sendo incomodados por eles. Então, a gente precisa também dar esse retorno, né? Tu pode aceitar e aplaudir o que está errado. O que está certo, a gente aplaude. Mas o que está errado, a gente incomoda mesmo. Então, vamos seguindo, que a luta continua. Vamos dizer... até sábado, a Cidinha, né, Cidinha? Verdade, bom final de semana para todo mundo, uma boa semana de muito progresso, de respostas positivas, né, para todo mundo, tudo de bom, bom final de semana. Então, eu agradeço profundamente a todas vocês e ficamos por aqui com mais uma edição do programa Mulheres do Sertão, prometendo voltar no próximo sábado, às 9:30 da manhã, e você continue nos ouvindo. Vamos deixar para vocês... uma música de Sinfonia Desvairada, ali de Bodocó, Shot da Saudade. Senti saudade sua, pedi arrego todo dia aquela lua, e me inspirava em seu olhar para cantar. O aconchego e o teu chamego agora só era lembrança. A paz não vinha, o jeito era entrar na dança. Queria te esquecer para nunca mais sofrer, mas não é assim. Ninguém manda em coração apaixonado. Tô entregue, tô todo desmantelado por causa do amor que você me ensinou. E essa dor eu consolo com um toque de sanfona. Enquanto você não vem, espero noite e dia, fazendo fantasia, recriando nosso mundo. E doeu sim, foi a saudade que bateu. Tenha dó de mim e vem ficar mais eu. E doeu sim, foi a saudade que bateu. Tenha dó de mim e vem ficar mais eu. Desmantelado por causa do amor que você me ensinou. saudade que bateu. Tenha dó de mim e vem ficar mais eu. E doeu sim, foi a saudade que bateu. Tenha dó de mim e vem ficar mais eu. Acabamos de apresentar o programa Mulheres do Sertão. Produção e apresentação do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe, com o Grupo Jurema. O apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Todo sábado às 9:30 da manhã.